932, alterna 133, decimal 25. 3325, alternativa. Bom dia, 9. Bom dia. O Sané 6311, autorizado final do procedimento, ele é responsabilizado. Afirmativa, 11, responsabilizado. Controle TAM 3663, solicito voar Leda, se possível. TAM 3663, autorizado a presente Leda. Leda, grato, 3663. 05, gate 5, pushback e acionamento. No 605, identifique solo, reporte para táxi. Quatro táxi, no 605. Fala, Salvador, é o 35221, ciente da November. Possível coordenação do 200, a conquista e confirma na palavra saída acontecida. 6304, puxa acionamento. Proa 080, reporte estabilizado. Direita, 080, não vai estabilizar, vou mandar o que. Salsan 3304, puxa acionamento. Quatro autorizado, chama para o táxi. Chamará 3304. Copiou 3304? Afirmo, reportará para o táxi, TAM 3304. Solo, trip 5221, no centro da novada. Voo no 072, autorizado para 2000. Voo no 072, esse para 2000 pés, ajuste no 099. Estabilizando o Xané 6319. Confirmo o controle. O Xané 6311 estabilizado. O Xané 6311 completo final do procedimento RS, me torne na frequência 118 decimal 95. Ok, 118 95. 11. Salvador, bom dia, Oxané 6319, vai passar externo, baixado, tá travado, pista 10. 2000 pés, ajuste no 0, 119. Frente após pelo para 2000 pés com ajuste. Confirma ajuste? Ajuste 10, 119. 10, 119, frente. CIP 5221, autorizado, Vitória da Conquista, nível 200, saída Arba, após direto Conquista. Pista 90 com primeira curva à direita. Acione o código 5065, frequência do controle 120, pessoal 8. Autorizado Salvador Conquista, no 200, na árvore, após o CT Conquista, à direita, 5065, 128, trip 5221. Trip 5221, na frequência do controle é 120, decimal 8. 1208, trip 5221. Trip 5221 no contingenciamento correto, reporte ponto sul estacionamento, remota 03 do Pátio 3. 3 do 3 do Trip 5221. Paulo Oxanet, 6312, respeito ao estacionamento na 10. Chané 6312, coordena de equipe de solo, reporte para táxi. Para o táxi, autonomia 051184 a bordo, 0343 autonomia, alterna Campinas. 605, vai seguir a nave da TAM à sua frente. No ponto de espera, chamar a torre na frequência 118.95, que é negar no 09. Quem segue o TAM para a frequência 1895-9605. Estabilizado com 10072. Gol no 072, complete final do procedimento IRS, eu me torre na frequência 118.95. 1895, aí? Afirmativo, 1895. Gente, boa noite, 1872. Gol 1888, acione identificação, chegada Mari, desça nível de voo 050. Guardando, vou no 072. É 311 na sala 010, libere direita, solo 121, décima 9. Direita 219, 6609. Decimal 25. 251-3325, bom dia. 22, o QNH 10 na 9, segue trem, autorizado pouso, pista 10, vento 170 graus, 119. Sempre pouso, gol 10072, baixou de trabalho. Confirme 10072? Sim, senhor, baixou, senhora, baixou e travou. Sente, 1072. Papatão, quilo, papavita, aguarde cópia. Quilo, papavita, confirme. Passe pista aqui da cola. Pátio 5, confirma? Quilo papavito, vamos pra cópia. Dito quilo papavito, autorizado Sierra Bravo Papa Sierra, nível 085, rota direta, corredor Xé, pista 171, primeira curva à direita. Acione o código 5055, frequência do controle 120.8. Quilo papavito, frequência do controle 1208. Quilo papavito, acione transponder 0260. Curitiba, está no 08, informação 90. Quilo papavito, copiou a torre, ou salvo. Quilo papavito, confio em a bordo. Quilo papavito, contingenciamento correto, estacionamento táxi, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Para o táxi, o Xané 6312. Xané 6312, confirma os dados de táxi. Desculpa, confirma o quê? Os dados de táxi, o Xané 6312. Pois não, tá com 1, 2, 3 a bordo, 3 e 30, alterna Natal. 1,19. Direito é 1,219, vou no 072. Frequência 118, decimal 95, QNH no 09. Ok, via pátio em 18,9. Poxa, né? 6311, antes da Júlia. Oceano 63 no 1, mantenha a posição em aguarde. Corona. Sou Salvador, bom dia, Gona 072, chegou na S. Gona 072, autorizado ataque Alfa, reporte para o ingresso na Juliette. Alfa vai reportar para o ingresso na Juliette, Gona 072. Solo, TAN 3259, para autorização Curitiba, informação Novembro. TAN 3259, a informação Novembro confere, pronto para a cota? Pronto. Está checado. Gente, eu acho que está livre, o Índia da separação. Vai, eu estou bravo, guardando. Conforme rota no plano de voo. Nível 360, saída árvore, transição Elefa, pista 1-0 com primeira curva à direita. Acione o código 5064, sequência do controle 1-2-0-2-9. Autorizado Curitiba 360, via Ampla 021, Sorocaba, Bumper Alfa 310, via rota. Saída árvore, transição Elefa, controle 1-2-0-8, aciona 5064, da 3859. Então, 3859, cotejamento correto, reporte pronto para puxa, acionamento, portão 08. Botará no 08, 3859. 6319, na posta de passagem da Avianca da companhia, autorizado ingresso na Juliette, portão 19. Afirmativa, após o colégio, prossegue por no 6319. Controle Salvador, o TAN 3304, decolar, transférico 0500, Narbor. TAN 3304, contato radar 380 CEDARBOR. 380 Narbor. Ali mantém capítulo 1-0. Ali mantém, Gono, 605. Gono 072, autorizado ingresso na Juliette, portão 01. Juliette, portão 01, Gono 072. Fala 05, confirme o passo de estacionamento. Gente, libere direito, sala 121, décima 9. Gol 605, livre decolagem de Dona 0, vento no canto 0 graus, 1 a 0 noite. Livre decolagem de Dona 0, Gol 0. 6312, após a rolagem do Boeing da Gol. Ali mantém captura no 0. Meu ajuste 19 está ali para ele, esse reporta estabilizado. 9, Lívia LF, Portará. Salvador, 35221, para pushback acionamento, está na posição 3 do PAD 3. 35221, coordenada equipe de solo, reporte para táxi. Autorizado, puxa acionamento, reporte para táxi. 5221. Delta Bravo, se possível, desligue seu táxi, postamos aeronave no portão 08, solicitando push. Delta Bravo, autorizado Greco na Juliette, Pátio Uno, Lima, Mike, na Quebec, chame a torre na frequência 118, decimal 95. Colômbia 08, chame agora o controle, 1-208. 208, Colômbia 05. Controle Salvador, voo no 605. Voo no 605, contato radar 360, saída da EL. Saída da EL 360, voo no 605. Decolagem da ONU 0, 140 graus, 119. Decolagem da ONU 0, 139. Alô, 3859. 3859, tá aguardando o táxi da aeronave, um Charlie Lima 30. Está taxando para o Pátio 5. Após a passagem do mesmo, quando é a equipe de solo, está autorizado o posicionamento, reportando para táxi. Após a passagem, autorizado a busca de estacionamento, está 3829. Solo 35221, com autonomia de 4 horas, o treino no Montes Claros. Aguarde só o nosso todo. 4-6, agora. 4-6, 4 horas, Fernando Montes Claros, confirme? Afirma. 35221, autorizou o táxi até o ponto de espera via Pátio Uno, Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, QNH 09. Pátio 1, Índia, 118,95, com 1019, 35221. 3 chamando? Gente, informo ainda a clareza 3. Gente, Rumba 03, prossegue na chegada BOMF, reporte ideal de descida, informa ainda clareza 2 para 3. Voo no 605, voo Leda da presente. Leda da presente, voo no 605. Oceaner 6312, contato radar, suma para o 350, saída PUCA. Gente, deve estar 35, na PUCA. Controle, gol no 888, estabilizado, campo à vista. Gol no 888, completa final, torre 118,95. 118,95, obrigado, bom dia. O Rumba 03, informo clareza 2 e com alto chiado. Torre, alto, 5221, está no ponto de espera da 0, pronto. Trip 5221, autorizado. Alinhar e decolar, pista no zero, vento 150 graus, 119. Além de decolar, no 0522. O Rumba 03 prossegue na chegada BOMF, na proa de BOMF. Reporta ideal de descida. Salvador, bom dia, gol no 888, externo, trem baixo travado. Gol no 888, tráfego avistado, continua a aproximação, fazendo autorização para pouso. Gente, aguardando autorização, gol 888. Alternando Campinas, 4 horas e 30. Sala 3859, autorizado táxi Pátio 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre na frequência 118, decimal 95, quem negar no 09. Autorizando o táxi de Apache Índia para a operação 3895, já 3859. V6729, pronto para a copa. 96729, autorizado Guarulhos. Delta Zulu 16 até Bravo até Zulu. Após conforme rota do plano de voo. Nível 360, saída da El, Leda Bridge. Pista 10 com primeira curva direita. Acione o código 5076. Frequência do controle 120.8. Renegar 109. Guarulhos 360, pessoa no meio, trava até Zulu, direto trilho, decola da 10 curva direita, saída da El, Leda, Brise, transporte 5076, controle 120.8, 1567 da noite. Leve 6729, cotejamento correto, reforço pronto para posicionamento, portão 02. 29. Pouso 29, gol no 882. Em Salvador, trip 5221, na sua escuta. Trip 5221, contato radar 200, sai da Arbor. 200 na Arbor. O trip está liberado da restrição de 15 milhas? Só tem condições de cumprir a restrição da saída? Tem condições sim, mas se liberado ficaria mais conveniente pra gente. Mas tem condições até 80, tranquilamente. Tem até uma centena? Conseguimos passar acima do 80 lá, pode ser? É, a restrição é uma centena. Tá certo, então vamos cumprir a restrição. Muito obrigado, é o trip 5221. O trip 5221 inicialmente está livre da restrição sobre a rua 200, o trip 5221. Gente, trip 5221 autorizado, nível 200. Ou no 888. Solo 25, libera direita, solo 1, 2, 1, decimal 9. Direita, 2, 1, 9, 8, 8. 1, 9, 8, 8, lembrou. 888 Alfa Juliette, portão 612. Alfa Juliette 62, 888. Chanel 6312, chama Recife 12685, alternado no 2545. 285, 2545. Salvador, bom dia. Tá 3859, ponto espera dar 10, pronto. São 3859, Lima tem cabeceiro no zero. A Lima tem 3859. Salvador Web 6729, portal 2, solicita o seccionamento. 729, autorizado, são dois reportagens. Passar a taxa de mensagem. Trip 5221 no voo Arbor, da presente. Flying direct Arbor, trip 5221, pega. Confirme? Ok, voando direto Arbor, trip 5221, obrigado. Gente. Estão firme? Mantive, mantém a posição, aguardando os instantes. 3, 2, 5, 9. Golo 982, bom dia, identifica a chegada Mar e desça até o 50. Livre decolagem da 1-0, ventando 4-0 graus, 1-0 nós. 3-2-5-9, iniciando decolagem da 1-0. Paulo Web, 6729, pronto para ataque, seu nome é Chico Aboada, autonomia 3 horas e 57 minutos, para ter a conquista. Cinco, sete, dois, nove, via Índia, ajuste 1019, 1895, quanto ferro. Pode estar ao nome de 9-5-6-7-2-9, mantém o trabalho. Cinco, dois, dois, um, não? Escuta. Confirme a velocidade na subida. Eu estou subindo com 145 nós para poder cumprir a uma centena 15 mil. Você tem condições de aumentar? Aumentando agora. Seja, porque temos duas aeronaves na aproximação da pista 10, provavelmente o seu aposado terá que voar eleva. É, um acelerado para espantosa, 170 nós, pode ser? Ah, 170 nós, o trip 5221. Ok, acelerando. Trip 5221. Ali mais aqui, mandaram a minha 729. Mantém inicialmente Mari, o gol no 982, aguardando o cruzamento de nível com a aeronave na árvore. Controle no 0 de São Luís. 0-8-1. Identifica a chegada Mari, desça até o 060 e 250 mais. 060, chegada Mari, identificou, 250, Controle Salvador, bom dia, tá 3859, decolado, se escuta, se possível, eleva. Tá 3859, contato radar, 360, mantendo árvore, aguarde eleva. Mantém árvore, ascensão 360, sem restrições, tá 3859. Aliás, pronto, não, 0.